Alô, você que tá ligadinho aí no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leonossete. Estamos no ar para mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube Extra. Hoje, para compensar o que não tivemos programa ontem. Ontem foi aquele chamado dia de bosta. E a gente não tive tempo realmente para gravar. Tive outras preocupações e que acabaram não dando certo. Mas hoje tem Rio Vox Esporte Clube Extra em dose dupla. O primeiro saiu agora, vamos falar dos jogos de ontem. Então a gente vai falar da vitória do Brasil contra a Costa Rica, vamos falar da vitória da Suíça contra a Sérvia e vamos falar da vitória da Nigéria contra a Islândia. Então, três jogos sensacionais para você a partir de agora no Rio Vox Esporte Clube Extra. Então você tá ligadinho conosco? Já deixa seu comentário aí embaixo no nosso post, que é muito importante. Você vai ajudar bastante a gente comentando e, lógico, compartilhando a nossa programação. É fundamental o seu compartilhamento, nos ajuda muito. Passe a nossa palavra, o nosso programa para frente, para aquele seu amigo que gosta de futebol. Eu tenho certeza que ele vai gostar do Rio Vox Esporte Clube Extra. Tudo bem? Vamos lá, então, com Brasil e Costa Rica, vitória brasileira ontem lá na Rússia. E para começar a nossa programação de hoje, nada mais justo do que falar sobre a seleção brasileira de futebol, que ontem sofreu, mas bateu a Costa Rica por 2-0, os dois gols, inclusive, após o acréscimo, né? E eu não queria falar nada, não, mas eu acertei o placar, eu acertei os 2-0, hein? Mais uma vez, eu acertando o resultado do jogo. Mas um primeiro tempo em que a seleção brasileira não foi tão legal, não, o futebol, viu? A seleção brasileira teve algumas dificuldades, não se encontrou dentro de campo. E o William, muito mal, né? Muito, muito, muito mal mesmo na primeira etapa da seleção brasileira. Ele teve estatísticas melhores do que as da Costa Rica, mas o bom futebol teve pouco durante o primeiro tempo. O Brasil acelera o jogo, mas a defesa da Costa Rica estava muito bem postada. Colocou a Costa Rica de costas para sua área, mas na conclusão não conseguiu ser efetivo. A melhor chance, inclusive, de gol no primeiro tempo foi da Costa Rica, quando o Borges recebeu sozinho na área e finalizou muito mal, né? E sentimos falta tanto do Neymar quanto do William e do Jesus no primeiro tempo de jogo, né? Primeiro tempo, então, muito abaixo dos que se espera muito da seleção brasileira, né? No segundo tempo, muita chance perdida pelo Brasil. Um segundo tempo bom da seleção brasileira, com Douglas Costa entrando no lugar do William, né? A equipe melhorou, o Douglas fez o que o William era para ter feito, né? Partiu para cima, pegou a bola, conseguia desconcertar na velocidade, até mesmo nos dribles, né? Os jogadores da seleção da Costa Rica, né? A gente teve uma cabeçada do Jesus no travessão, o Navas não fez boas defesas, é que os jogadores do Brasil consagraram o Navas, só chutava em cima dele, esse que era o problema, né? E a zaga da Costa Rica também muito bem. O Neymar recebeu uma bola num contra-ataque em que ele olhou, tirou, mas tirou demais do goleiro também. Ali um pouquinho menos era caixa, era gol pro Brasil, porque o Navas também não ia chegar naquela bola, não. Neymar tirou demais, não acho que ele fez errado, mas a bola acabou saindo da sua trajetória um pouquinho mais. Pênalti, eu acho que até foi pênalti. O marcador da Costa Rica impede o avanço do Neymar com a mão no peito. Só que a cena que o Neymar fez foi uma das coisas mais ridículas que eu vi na minha vida. Eu nunca vi uma cena para uma penalidade dessa, nunca vi. Tanto é que o Bjorn Kurpes marca, depois ele vai pro VAR, olha e fala, pô, vai tomar no cu desse cara aí, opa, perdão. Pô, pelo amor de Deus, né, vou dar pênalti nessa encenação que ele fez. Então, o pênalti foi anulado pelo VAR, mas no finalzinho, o Neymar, o primeiro gol foi do Coutinho, né, uma bola lançada em que o Firmino ajeitou, aliás, O Tite mexeu bem dessa vez, né? O Tite tirou o Paulinho, que tava meio sem função dentro do jogo, colocou o Firmino, jogou com dois homens teoricamente na referência, como Firmino e o Gabriel Jesus. E foi nisso mais ou menos que aconteceu, né? O Firmino ajeitou pro Jesus, o Jesus meio que escorou a bola e o Coutinho chegou batendo de bico, fez o primeiro gol da seleção brasileira. E no contragolpe, Neymar fez o segundo gol da seleção brasileira aos 53 minutos na última bola do jogo e castigou a cera da seleção costarriquenha. Costa Rica estava fazendo uma cera tremenda com um jogador no chão, Navas ficou no chão, outra jogada, dois jogadores ficaram no chão, né? Então, foi complicada a cera que a Costa Rica fez. Um dos destaques do jogo foi a queda do Tite também, né? O Tite, na hora da comemoração do primeiro jogo, o Ederson saiu feliz pra caramba, foi lá e derrubou o Tite. Foi legal o momento, mas o Tite acho que deu uma machucadinha básica, né? Outro detalhe da partida. A seleção brasileira precisa colocar o pé na forma, precisa finalizar melhor. O Brasil finaliza, chuta, tenta, mas não finaliza bem. Geralmente ia na mão do goleiro Navas, o Navas pegava sem dificuldade. Então, quer dizer, o Brasil realmente estava consagrando o goleiro. Então, pro jogo contra a Sérvia e para a sequência da Copa do Mundo, obviamente, se o Brasil passar, ele vai ter que melhorar a pontaria, vai ter que colocar o pé na forma, sim, a seleção brasileira. O Douglas Costa ganharia a vaga do William, eu acredito, para o jogo contra a Sérvia, mas ele sentiu uma lesão no posterior da coxa direita. Lembrando, ele já chegou machucado para essa Copa do Mundo, só que era uma lesão também no posterior, só que da coxa esquerda, que foi curada, né? E ele teve a disposição, jogou ontem, foi bem, mas sentiu o posterior da coxa direita. É uma pequena lesão, mas ele não viaja para Sote, aliás, fica em Sote para tratar dessa lesão, para ficar à disposição mais à frente na Copa do Mundo. Então ele e o Danilo não jogam. Quem foi bem outro que eu vou destacar positivamente da seleção brasileira foi o Fagner, viu? O Fagner, bem sólido, bem tranquila a atuação do lateral direita da seleção brasileira. Foi muito bem realmente o Fagner. A gente esperava um pouco menos, porque o Fagner fazia um tempo que não entrava em campo, né? Eram 2 meses, eu acho, de sem entrar em campo do lateral direito do Brasil, do Fagner. E ele segurou a bronca, sim, foi muito bem. Quando precisou apoiar, apoiou, substituiu realmente o Danilo em alto nível, né? Cruzou pro Jesus cabecear no travessão, então quer dizer, foi bem o Fagner. Se não tivermos mais o Danilo por um tempo, o Fagner realmente mostra que ele na Copa do Mundo está correspondendo. Ele é um nome muito questionado, mas correspondeu na Copa do Mundo. Agora eu tenho a participação do nosso amigo William Floyd. Rapaz, William Floyd do Fermata Podcast, podcast que fala de música, e também do Ultra Combo, podcast de games. O Floyd tá trabalhando pra caramba nessa podosfera e hoje vai aparecer aqui no Rio Vox Esporte Clube também para comentar um pouquinho de Brasil e Costa Rica da partida de hoje. Vamos lá, vai lá, Floyd! Fala pessoal da Rio Vox FM, aqui quem fala é o Floyd do Fermata Podcast, do Ultra Combo Podcast. E eu vim aqui a pedido do Léo deixar minhas impressões sobre o jogo Brasil e Costa Rica. É uma honra estar falando com vocês aqui. E vou falar que foi difícil, hein? Primeiro tempo não convenceu muito bem, não sei, tava faltando. Não jogou mal, mas o último passe ali ficou faltando, principalmente no segundo tempo. Com a saída do William, do Paulinho, o time começou a render mais ainda. O Douglas Costa, acho que pega a posição do William ali, chegou muito bem. O Paulinho não estava conseguindo fazer o que ele tinha que fazer, que aparecer ali de surpresa, e caixa não rolou. E teve isso aí, a Costa Rica jogou esperando o Brasil, tentou ali jogar por uma bola, por um contra-ataque, não rolou, também a zaga estava esperta. Confesso que gelei ali vendo o Alisson dando uma de líbero ali, de cabeça, deu um medinho ali. Mas acho que o Brasil no tudo, não jogou mal. Essa Copa tá mostrando pra bastante gente que não tem mais bobo no futebol, cara. E ninguém chega ali goleia do nada, assim, tipo, o pessoal tá sabendo se colocar, se defender muito bem, e eu acho que isso está sendo muito interessante. Então o bolão de todo mundo está indo para o chapéu, inclusive o meu. E felizmente o Neymar caiu um pouco demais, né? Até quando caiu, não acho que foi pênalti. Acho que se existiu um pênalti no jogo, foi ali no Tite, na hora da comemoração do gol. Pênalti, claro. Mas, fora isso, acho que não foi pênalti, mas é sorte, assim, aos 40 e todos do segundo tempo, a gente conseguiu fazer 2 gols. Quer dizer que quando o time não se defende tanto ou quer sair um pouco, como a Costa Rica esboçou, o time vai bem. Só tem que ter paciência e for a retranca ali, que passa fácil. Eu acho que a gente consegue passar em primeiro nesse grupo, torcer para a Alemanha também passar em primeiro no grupo dela ali, para a gente não ter esse embate nas oitavas. E sem querer me alongar mais, é isso mesmo, uma honra de novo estar falando com vocês, e espero aparecer mais vezes, se for convidado, e até a próxima, galera, bom programa para vocês, tchau, tchau. O assunto agora é pelo Grupo do Brasil, é Suíça e Sérvia, Sérvia e Suíça. Um jogo com dois tempos distintos, né? Distintos é boa, não existe, né? Dois tempos distintos, né? Temos aí um primeiro tempo com a Sérvia muito efetiva e buscando gol a todo instante, né? Uma grande atuação do Aleksandar Mitrovic, o centroavante da Sérvia, que ele pertence ao Newcastle United da Inglaterra, mas a última temporada ele atuou pelo Fulham, inclusive subiu com o Fulham para a primeira divisão do futebol inglês. O Mitrovic é um centroavante que às vezes parece caneludo, às vezes parece que vai resolver. É tipo o Borja, sabe? O Borja do Palmeira. É tipo ele, mais ou menos. Mas ele teve uma boa atuação e a equipe sérvia pôde fazer 2-3-0 tranquilamente na Suíça logo no primeiro tempo, mas eles perderam muitas oportunidades com os seus atacantes, além do Mitrovic, também com o pessoal lá, o Ljajić, o Milinkovic-Savic. Então, o pessoal realmente vacilou, e vacilou bastante a equipe da Sérvia no primeiro tempo. Segundo tempo, a Suíça voltou mudada, voltou no 220, e aí mudou o jogo, porque tecnicamente o time da Suíça tem mais qualidade, é um time mais preparado, e com a inspiração de Shaqiri e Xhaka, eles conseguiram a virada nos acréscimos. O Shaqiri, camisa 23, foi o homem do jogo, participou das duas partidas, dos dois gols, né? Fez o gol decisivo, participou do gol do Xhaka. Um jogo que tem uma grande... Me fugiu a palavra, rapaz. Uma grande, é tipo um barril de pólvora, né? Tem um grande... uma grande... Puta que pariu, mas pode a palavra. Tem uma tensão, exatamente, essa palavra. Tem uma tensão política muito grande, porque... temos alguns jogadores suíços que eles têm origens do Kosovo, né? O Kosovo era uma parte da Sérvia, né? Que conseguiu se separar. O Xhaka e o Shaqiri, eles são kosovares, e o que, que eles fizeram na hora de comemorar o gol? Eles fizeram uma águia negra com a mão, o símbolo da bandeira da Albânia, que é uma águia negra de duas cabeças. Por quê? A maioria do povo kosovar, ele é albaneso, né, da Albânia. O Xhaka, ele nasceu na Basileia, na Suíça, e é filho de kosovares, né, de pais kosovares. Enquanto o Shaqiri é mesmo do Kosovo, assim como o Berami, e se naturalizar um suíço para jogar pela seleção do país. O pai do Xhaka, inclusive, ele foi preso político da Iugoslávia por 3 anos e meio, após participar de manifestações contra o governo comunista de Belgrado, na capital da Sérvia, em 86. Ele era um estudante numa universidade de Kosovar, que era então uma província autônoma da Sérvia, né? Na coletiva após a vitória, o Shaqiri preferiu não comentar sobre o gesto, sobre a comemoração, né? Ele diz que prefere não falar, foi só a emoção do gol mesmo. E tem muita gente que pede punição, né? A gente sabe que a FIFA, ela pune por manifestações políticas durante a partida, né? A Sérvia, se eu não me engano, ela foi punida por cartazes. E eu acho que a Suíça deve ser punida por isso, também, né? É, o Kosovo, ele é uma região da sul, fica dentro do território da Sérvia, e ele se declarou independente em fevereiro de 2008. Os sérvios não reconhecem esse ato e ainda consideram o Kosovo como parte da Sérvia. Então, o conflito foi muito tenso, inclusive ainda na Sérvia, né? O Mitrovic disse, por que que o Shakir, o Shaka e o Berami não defendem o Kosovo, né? O Shaka disse que é complicado, é muito complicada essa história do Kosovo, da Sérvia, e o pessoal realmente... O Shakir, ele joga na chuteira dele com a bandeira da Albânia de um lado e a bandeira do Kosovo do outro, que são realmente as origens dele. Mas, falando do futebol, um jogo bom, um jogo que a Suíça, então, levou a melhor, embolou toda a situação do grupo, que hoje Brasil e Suíça têm 4 pontos, Sérvia 3 e a Costa Rica está eliminada. Então, quer dizer, a Suíça pega a Costa Rica teoricamente eliminada e deve ficar com uma das vagas. Brasil e Sérvia decidem a outra no confronto direto. O time da Sérvia não é bobo, joga bem. O problema é, não é constante. Fez um primeiro tempo ótimo, segundo tempo ruim, e que conseguiu perder uma partida que parecia que a Sérvia não perderia no começo do primeiro tempo. Então a próxima rodada na quarta-feira, se eu não me engano, os dois jogos às 15 horas. Sérvia e Brasil, Brasil e Sérvia, e também Suíça e Costa Rica. Vamos ver quem passa nesse grupo aí. Vamos mudar de assunto, vamos falar de Nigéria e Islândia. Aqui a gente falou primeiro dos jogos do grupo do Brasil, agora a gente fala de Nigéria e Islândia. Jogo que colocou a Argentina vivíssima na briga pela Copa do Mundo, pela classificação na Copa do Mundo. Fique ligado que a gente já volta. Under the sun, elevating their favorite sign when he hit and run. You wanted it, you got it, the whole world is watching, so let's get this popping. Falando de Argentina, aliás, Argentina não, perdão, falando de Nigéria e Islândia, agora jogo pelo grupo da Argentina e jogo que deixa a Argentina viva na Copa do Mundo. Aconteceu tudo o que a Argentina queria, a vitória da Nigéria, Nigéria e Islândia, que fizeram um bom jogo sim, A Islândia é uma equipe organizadinha, só que o primeiro gol ela pecou na saída de bola, né? Foi aquele lateral forte, né? Jogado dentro da área, em que a Nigéria encontrou um contra-ataque muito rápido. E o treinador alemão da Nigéria, o Gernot Horn, acho que é assim que pronuncia, se não for assim, me desculpa. Você que fala alemão aí, manda pra gente. Ele colocou o Musa no time no lugar do Iobi. E deu muito certo, porque o Ahmed Musa, jogador do CSKA Moscou, fez os dois gols da partida. Foi mais do que decisivo. Nosso amigo André Rossi, que participou ontem do Rio Fox Sport Clube na rádio, a hora que eu questionei a entrada do Musa, ele disse, o Hort quer ganhar o jogo. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu até falei para ele, viu André, coloca aí no portfólio de análises acertadas, porque você mandou bem nessa. E a equipe da Nigéria é uma equipe muito forte, fisicamente, e tem habilidade com alguns jogadores. Não é o Brastemp, mas é um time interessante e que deixou uma má impressão na primeira partida, onde tomou um couro da equipe da Croácia, em que quase não jogou. A Croácia bateu até na Argentina, então essa segunda vaga está bem aberta entre as três equipes. Então, a Argentina tem chance, a Islândia tem chance e a Nigéria também tem chance. A Nigéria depende só de si para se classificar. Vai enfrentar a Argentina e precisa ganhar da Argentina para se qualificar. A Islândia também pode se classificar se ganhar da equipe da Croácia e torcendo para pelo menos um empate entre Nigéria e Argentina. E a seleção argentina precisa ganhar da Nigéria, precisa torcer contra a Islândia para ficar viva, vivíssima na Copa do Mundo ainda. Então, nesse grupo temos Croácia 6 pontos classificada, temos a Nigéria com 3, Argentina e Islândia 1 ponto cada um. Esse jogo aqui, o pessoal de gelo não foi bem, né? Faltou um pouquinho para a Islândia para conseguir um resultado melhor. O legal é as palmas, né? O trovão que acontece, a torcida faz, né? Eles começam a bater palma, faz um barulho estrondoso, muito bacana mesmo. A torcida da Islândia faz a festa. Mas no primeiro tempo, A seleção da Islândia deu muito trabalho ao goleiro Zorro. Tem 19 anos, é o goleiro mais jovem da Copa do Mundo. O Gylfi Sigurdsson, um dos mais perigosos, mas o Valgrímsson, ele colocou ele meio que de volante para jogar na parte de trás, né? E com dois atacantes, não funcionou o esquema da Islândia, né? Toda a Islândia ainda tentou batendo de fora da área, o goleiro pegou. O Finn Bogason tentou desviar um cruzamento, não deu certo. Mas no segundo tempo é a Nigéria, no comecinho já fez o gol. E depois o Musa matou o jogo aos 29 minutos. E matou o jogo e acabou com as chances da Islândia nessa partida. Boa vitória nigeriana. E agora é isso que eu falei. Próxima rodada desse grupo, vamos conferir quando é e onde vai ser os jogos, né? Vamos lá, olha só. Que é ao vivo mesmo, não vou ficar cortando não, porque perde muito tempo na hora de editar também, eu prefiro fazer assim. Vamos lá, então. Próxima rodada do grupo D da Copa do Mundo. Se eu não me engano, é terça-feira. Terça-feira? Exatamente. Terça-feira, dia 26/6. Argentina e Nigéria jogam em São Petersburgo às 15 horas e a Islândia e a Croácia jogam em Rostov também às 15 horas. Dois jogos, a última rodada, os dois jogos são sempre no mesmo horário. Muito bem, então falamos dessa partida, agora a gente finaliza a nossa programação. Muito obrigado pela audiência, fique conosco porque a gente já volta. Sobe o som aí, DJ! E depois de todas essas notícias, eu só quero agradecer a você pelo carinho da sua audiência e pela paciência, né? Ontem, infelizmente, não conseguimos trazer esse programa para você, mas hoje, para compensar, tem dois Rio Vox Esporte Clube Extra. Então, daqui a pouco, à noite, tem mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube Extra para você. Então, fique ligadinho, porque meu seu feed hoje tá cheio de Rio Vox Esporte Clube. São três edições só hoje, então é muito esporte para você ficar realmente muito bem informado. Agradeço a você, nosso ouvinte, a você que está compartilhando, a você que está comentando, a você que está ouvindo. Já são quase 1.500 plays dados no nosso Rio Vox Esporte Clube Extra. Esse número é do caralho mesmo. É muito bom ter esses números em tão pouco tempo de podcast, né? Então, quero agradecer muito a vocês que estão apoiando, vocês que estão comentando. Comenta aí embaixo no nosso post no riovoxfm.com. Comenta aí, deixe seu comentário, deixe sua cidade, deixa a sua impressão sobre o programa, o que você está achando, o que foi comentado. Muito importante para a gente. Você sabe, eu estou batendo nessa tecla para você comentar, para você participar com a gente. É fundamental mesmo. Fique com Deus e até daqui a pouco com mais um Rio Vox Esporte Clube Extra para você. Tchau! Under the sun, elevating their favorite sign when he hit and run. You wanted it, you got it. The whole world is watching, so let's get this popping. Fazemos a melhor rádio. Porque temos os melhores ouvintes. Rio Vox FM.